Acesse e baixe a tecnobrega.blogspot.com. Quantas noites esperei pra te ter aqui? Amor proibido,

Sem mim, o seu amor que nunca me Companhia do Tecno. É assim que se faz. Não me deixe outra vez no cair da

frozen when your heart's not open. DJ Anderson e DJ Eduardo, as novas revelações do Pará. So consumed with how much you get, you waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. It's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. E DJ Eduardo, as novas revelações do Pará. Nobrega, o site da galera. Raíssa e Júnior.

Erison Lemos e banda Os Brothers. Quero mais.

Either way, options change, chances fade, dreams derail.